594. Alinha decola, já 10, 20, 130 graus, 042, 3554. Pode prosseguir com o controle 35514. Afirmativo. Decolou o 16, chame o controle em 198. 198, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4201, no ponto de perda 10. Bom dia, está livre ingresso de decolagem, evento 140 graus, 049, Azul 4201. Autorizado, decolagem da Arma 0, Azul 4201. Decolado aos 2:06, chama o controle em 1198. 198, bom dia, 4201. Bom dia, você bom, 1196. Salvador, bom dia, como recebe o voo 1196? Clareza, intensidade 4. Grato. Você confirma a frequência do solo, tá? Confirme? Frequência do solo. 1211. Grato. Salvador, bom dia, 0-62-1, pronto no ponto de espera da Metro. Valeu, livre ingresso de decolagem, vento variável com 032, Oceania 62, alô. Livre ingresso e decolagem da 10, Oceania 62. Dois um ano decorando os 37, me controle em 1998. Controle 198, graça, bom dia, Xené 62 no mundo. Apoio Rio 5973, aproximação 010 próximo. Bom dia, alinha e decola da 10, vento uma centena com 022. Nove, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, boa noite, mesmo. Tá pronto para ingresso de Sadeco. Ali mantém, 865. Ali mantém na 10, boa noite, mesmo. Livre decolagem, vento 130 graus, 022, tenta possível esteira do 727 decolar na frente. É, está livre para decolagem, boa noite mesmo. Oito meia cinco, decolado aos 4:06, chama o controle 119.8. 798, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Salvador, bom dia. Gol no 963, escapamos para o cara do zero. 963, ali mantém. Ali mantém o no zero, gol no 963. Golo 963, autorizado decolagem. Vento uma centena com 032. O 963 é colado aos 49, chama o controle 1998, bom dia. 1998, bom dia, obrigado. Ali mantém o meu 093. 093. Utilizado decolagem, vento calmo. Quero, igual 09. Decolado aos 5-2. Chame o controle em 098, bom dia. Salvador, eu golo 649, bom dia. Meia milha Luciano Machado, trabalho. Bom dia, 649. Autorizado pouso, piscina 0, vento calmo. Autorizado pouso, calmo. Torre, a cargo 6570, ponto para dar no aeroporto. Aí mantém, Alinha mantém 990, óbito a cargo 6570. O seu solo foi 5-7, chama o solo 2-1. 2-1, qual o nome é 49? Atos 6570, livre decolagem, vento calmo. Iniciando o Atos 6570. Ali mantém o Rio 989. Ali mantém 989. Atos 6570, decolador 58, chama o controle 1998, bom dia. 98, bom dia, senhor, bom serviço. Rios 9811, livre de decolar, vento calmo, atento à esteira do 66, decolar da frente. Sente autorizado decolagem, pistão no zero, Rio 9811. 19811, decolado às 10 horas, Zulu. Chame o controle em 19-8, por favor. 19-8, Rio 9-8-9, obrigado.